horizonte, e não levem a mal eu gostar tanto dela. Não me queiram mal por falar tanto dela. Minha terra é livre como o vento a correr nas anharas. Não levem a mal eu gostar tanto dela. Não me queiram mal por gostar tanto dela. Vê se pões a gargantilha, porque amanhã é domingo e eu quero que o povo note a maneira como brilha no bico do teu decote. E se alguém perguntar, dizes que eu a comprei. Ninguém precisa saber que foi por ti que a roubei. E se alguém desconfiar, porque não tenho um tostão, dizes que é uma vulgar joia de imitação. Nunca fui grande ladrão, nunca dei golpe perfeito. Acho que foi a paixão que me aguçou o jeito. Por isso põe a gargantilha, porque amanhã é domingo e eu quero que o povo note a maneira como brilha no decote. Canal 2. Falo por gosto, é meu rei, milho vermelho, cravo de carne, palco de amor, filho do rei, sem dever. Volta a nascer, onde há calor, minha palavra de calor, de sol nascente, no meio da idade, no meio da idade, amor, amor, amor, amor, amor presente, em toda a espinha. Da minha terra é teu leiro, é Alentejo, o meu país.

suscitando formosura. Traz-me os olhos unidos em penas de ternura. Menina de andar de lins com um ribeiro às cinturas. Menina de andar de lins com um ribeiro às cinturas. Sede dos olhos, bom que não foi amassado. Menina de riso aos molhos, minha seita de pinheiro. Menina da saia aos polos, ao fazer-me sem canteiro. Menina de corpo inteiro, de madrugada, que se levanta primeiro que a terra alvoroçada. Menina de corpo inteiro com tranças de madrugada. Menina de corpo inteiro com tranças de madrugada. Menina da saia aos folhos, vem na ver fica lavar. Água da sede dos olhos, bom que não foi amassado. Trincheira, rapuxa-lhe pela crina. Corta as pinças, assa, entupeia, põe uma pedra em cima. Ai, ali, ali, ali, ali, ali. Ai, ali, ali, ali, ali, ali. Ai, ali, ali, ali, ali, ali. Ai, ali, ali, ali, ali, ali. Que está bem cheia, morde-lhe a perna fina. Corta a língua, fura a traqueia, que ele estrebucha ainda. Ai, ali, ali, ali, ali, ali. Ai, ali, ali, ali, ali, ali. Ai, ali, ali, ali, ali, ali. Ai, ali. Ela sopra com espelho à beira, dá-lhe com os pés à bruta. Ninguém topa que é cuspideira, salta-lhe para a garupa. Ai, ali, ali, ali, ali, ali. Ai, ali, ali, ali, ali, ali. Ai, ali, ali, ali. A cova funda que há de acabar a bicha. Põe-lhe a terra sobre a corcunda para não se ver a crista. Ai, ali, ali, ali, ali, ali. Ai, ali, ali, ali, ali, ali. Ai, ali, ali, ali, ali, ali. Ai, ali. Passou, foi só mal batiz. ao passado, pois tudo passa.